Santana 4, livre decolagem, pistão 0, vento 1, 0, 0 graus, 3 metros. Livre decolagem, 0, 7, 4. Star 3150, clear my arrival, descend to flight level 050, altimeter 1014. To 050, we are my arrival 1014, this is Star 3170. Uno. No 4, decolagem 4-1, transfere controle em 120.8. 208, boa, no 7, no 4, boa. Detection on 3170. Fly to Itap position, 3170. Itap. Controle Salvador, boa noite, boa, no 7, no 4, decola. Boa, no 7, no 4, boa noite, contato radar, suba para o nível 230, sai da PUCA. 230, Puka, 714. Uma previsão para autorização boa noite 96, está plenamente pronta, né? Está pronto para cópia? Cópia, pushback e tudo, boa noite 96. João Pessoa 370, para o 58, pista 90, curva esquerda, pro Caracaju, 1208, 5047. Ok, autorizado 370 para João Pessoa, curva esquerda, pro Caracaju. 5047, o transponder, o gol 1896. Vai aguardar para o push. E vai aguardar para o pushback, o gol 1896 está plenamente pronto aqui no portão 3. Olha o táxi gol 994, está com 75 a bordo, 2 horas e 14 de autonomia, alterno Salvador. Livre táxi até o ponto de espera via Índia, quando pronto, 1895, 1014, 1994. E a Índia, 4 pontos de espera, 3,9,14, 9,94. Obrigado, boa noite. Boa noite, Colau 94, pode esperar. 894, Alinda Cola Pistão 0, vento 1, 00 graus, com 3 nós. Alinda Cola 0, com 994. O senhor teria uma previsão para o Gol 896 iniciar o pushback? Está autorizado, senhor táxi. Agora estamos autorizados, vamos chamar para o táxi no portão 3, Gol 896. Passenger 60 to 050. 3170, descend to 2000 feet, altimeter 1014, clear final approach, LSX Hay, runway 10, call established. Okay, descend to 2000, report established, 3170. Gol 9714, centro no 2085. 2085, 714. Qual é a sua frequência do 9714, né? 1-2685, a secundária no 2545. 2545, obrigado. 2 horas e 25, terminamos o Mateo. TV Táxi, direita, ponto de espera, 1895, 1014, boa viagem, 1896. 1895, 1014, obrigado, senhor, boa noite. Boa noite, boa noite, 9h30, ponte espera no 0. Alinda Cola, Gol 1896, pista no 0, vento 1, 00 graus, 4 nós. Alinda Cola, pista no 0, boa noite, 9h30. Apology course, and we have a runway inside, turn 3170. Turn 3170, complete approach, tower 11895. 1895, good night. Good night. Zona 994, Centro Recife 12685, alterno 2545. Taipei 85-2545, Golo 994. 3 miles to Altamar. 10-3170, continue approach, report, land, get down and lock it. Per report. Nove meia, decola 5-2, transfere controle na 10-80, bom voo. 2-0-8-0, boa noite, Salvador, boa noite, Gol 8-9-6, Pucaracaju. Boa noite, 9-6, boa noite, contato radar, suba para o nível 370, saída Puca. 370-8-9-6. Wind 090 degrees, 049. Clear land, runway 10, turn 3170. Ground 3170, complete, New York. 170, taxi via Alfa, resposta 1 sobre Lobo, cara. Alfa. Controle, boa noite, 96. Possibilidade de voar pro de Aracaju? Boa noite, 96, coordene com o centro Recife, nas frequências 1-2685, alterna no 2545, boa noite, 96. 2685, 2545, obrigado. Zero, ingresso da Juliette, 612. Lima do Ground, muito boa noite, repulsão 024, stand 11, with information. Charlie, request bus level 370, and clear to Lisboa. Ok, Portugal 024, muito boa noite, stand by to copy, QNH 1014, Portugal 024. Stand by, QNH 1014, repulsão 024. are ready to copy this sequence. Portugal 024, stand by 1 minute. Stand by Portugal 024. Salvador, aerolínea Carimba, Lima Vito, Bravo, Tulu Rocha, apoio de locais. É assim que a gente não é, perdão. Aerolíneas Argentinas solicita autorização de reboque do Finger 10 para o Finger número 7, parque principal. Gente, mantenha a posição. É Portugal 024, right to copy. Right to copy, Portugal 024. Yes, clear Salvador Lisboa, fly level 370 via Upper Risk, Upper Zulu 10. Runway 10, left the captain left, Ipuka departure Zipa transit. Salvador 120.8 and score code 5051, Portugal 024. Posto 024, via Lisboa. Santa Evo 370, vai Upper Zulu 10, runway 10, left turn, departure Puka, transition Zipar, departure frequency 120.8 and spoke 5051. Ok, the departure is Puka and the transition is Zipar. Departure is Puka and transition is Zipar, Posto 024. It is correct, you report ready to taxi, Portugal 024. We'll go and ready, Portugal 024. Salvador, Portugal 024, request push and start. This is Apple, report to taxi. Clear to push and start, I call them for taxi, Portugal 024. Salvador, o TAP 024. Prossiga. Me informar que temos aqui um problema no Finger. Não conseguimos remover a manga do avião. Vamos ter que manter nesta posição até resolver um problema. problema é do finger, Portugal? É, afirmativo. Ciente. Mas quantos minutos vai precisar? É, não sabemos, o pessoal do chão está tentando resolver. Ciente. Salvador de Postal 024, now we are ready to push and start. Ok, the priority part taxi, Portugal 024. Good to push and start, so I'm calling back for taxi. Obrigado. 5556, boa noite, autorizado, chegada Mar, desça para o nível 050, altímetro no 094. Prossiga. Pede-me o senhor tratorista informação e confirmação de que o pushback é para lá das obras. Ok. O senhor vai ter que fazer o pushback em coordenação com a viatura de operações da Infraero, devido às obras que estão acontecendo nesse setor do pátio. Ok, muito bem. Da manutenção não vê o carrinho da Infraero. Ok, o senhor vai iniciar o carrinho, vai puxar o senhor até o través do portão 7. que aí sim, a partir do través do 7, o senhor vai iniciar o táxi até o ponto de espera. Ok, mas não há aqui o carro da Infraero. E eu estou pronto para continuar o meu reboque. Ok, gente, eu vou chamar o fiscal aqui, é Portugal. Agradeço a atenção. TAM 3520, bom dia, autorizado chegada a Mari, desse mantém o nível 050, altímetro na 04. Chegada a Mari, 050, quando ajustado vai ser 104, 3520. Trip 5556, desça para 2000 pés, altímetro na 04, está livre LS aqui que irriga a pista na 0, reporte estabilizado. Gol 186, boa noite, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 060, altímetro na 04. 060, 04, 186. Pode contato com 186? Negativo, número 3 na aproximação. Ok, obrigado. Alvo Campo 5556, completa aproximação, torre 1195. Confirmando torre? 11895. 1895. Oi, Salvador, boa noite. 5556, continua a aproximação, informa na externa com o trem baixado de trabalho, que negar 1-0-4. Passando externo, baixou e travou 5-5-5-5. Pouso autorizado, pistão na 0, vento 080 graus, 039. Ele pouso, pistão na 0, 5-5-5. TAN 3520 desça para 2000 pés, está livre das restrições na posição ETAP. O altímetro na 0-4 está livre LS, reporta estabilizado. Ativo teste para 2000 pés, está livre das restrições, LS X-Way, reporta estabilizado. TAN 3520. Gol no 86, desça para o nível 050. 50, 050, 86. 5556, solo 39, libera direito, chame solo em 121-9. A livrar direita, solo 219-5556. Salvador, boa noite. TP 5556. 5556, boa noite, táxi de alta.